Qual é o cara? Me diz que não quis voltar no tempo, consertar os erros. O arrependimento é um sentimento que corre por dentro. Então, eu tô me vendo em um mundo que eu mesmo criei. Num caminho que trilhei. Fácil, mas errado. Eu fui o alvo dos polícia, loucão. Quase eu morro. Vários trutas nos disparos. Sem socorro, eu me observo no espelho e fico me perguntando aí, quem é esse? Eu tô vendo pra molecada, eu era tipo Robin Hood. Pra minha mãe, o desgosto causador da perca do seu sono. A notícia pra fofoqueira, a mais conhecida, ovelha negra da família. Mente vazia, ditado popular. Oficina daquele que não vai ajudar. Soldado em território inimigo, desarmado, em perigo. Não foi por falta de conselho, não. Quantas vezes minha mãe me falou, quantas vezes me avisou. Quantas e quantas vezes, filho, não vai. Filho, me ouve, preste atenção com quem você anda. Entrava numa orelha e saía na outra. Tô chamando mãe, você sabe que eu te amo. O tentador tentou Jesus, o tentador tentou Jesus no deserto, e me tentou aí na favela. Vai viver sem ter nada, vai, arruma as armas, vai, vamos ver quem te para. Presta atenção aí, ó. Tira o relógio, tira a joia, cadê o cofre? Me diz o segredo, mas isso aqui é uma arma, eu te garanto que não é de brinquedo. Pai. Luxo amaldiçoado, vem fácil, vai fácil, assim sucessivamente. Me seduziu a sereia, me envenenou a serpente. Eu caí numa teia, cela cheia na cadeia. Sou eu mesmo, plantei vento, tudo tem seu tempo. A árvore cresceu, os frutos tô colhendo. Longe da família, dos frutos de infância, das pessoas que me amam. O carcereiro fecha a grade, brinca com a chave. Assim como fechou um dia, ela abre cadeia, lugar de reflexão. Tapa de louco aqui, com corpo aqui, mas a mente não. Pensando no quê? Na família, na vingança, na quadrilha, nas crianças. Sou tosso mariano, imaginando quantos anos, enfim. Silêncio no tribunal, reverência a Vossa Excelência. Réu, com uma situação financeira, algemado, vítima do outro lado, advogado do estado, sem vulgo, nome completo, juiz bate o martelo. O réu é declarado culpado. Sentenciado a regime fechado. A condenação. A justiça criminal é implacável. Foi duro vencer o presídio, o CDP, esculachos, não vê o sol nascer. Do outro lado, tô na rua, firmão e portão. Missão, liberdade, por essa os bicos não esperavam. Eu posso ler seus pensamentos, vagabundo. Lembra de Deus depois que vai preso. Atira pedra na prostituta depois ver seus erros. Com crime, rompi o meu romance. Parei com as cenas eletrizantes. Sei o valor do maior dos diamantes. Vale bem menos do sangue, que do a minha sangue. Segunda chance. Todo ser humano tem direito. Tudo pode mudar.